5329 no solo aos 35, libere pela direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, atende para os sinalizadores. Pela direita, Alfa Kilo, pátio 3, 5, 3, 2. Salvador, boa noite, você é Alfa Vitor Papá? Alfa Vitor Papá, prossiga. Eu me encontro aqui no pátio 3, eu estou precisando fazer um pouco. É bom que até o pátio principal eu estou chamando na frequência 121.9, a senhora confirma que é a frequência do solo? Negativo, a gente está usando essa agora, né? No momento estávamos usando 121 decimal 1, mas pode permanecer nessa frequência. Positivo. Continuando, eu solicito autorização para reboque até a posição 3 do pátio 3, do pátio principal. A gente vai aguardar, o trip vai ingressar agora no pátio 3, após o mesmo ingressar, autorizarei o seu reboque, ok? O Alfa Vitor Papá. Ok, Alfa Vitor Papá, a gente aguardará a passagem da outra aeronave trip e depois estará liberado para o reboque. Sou 1 na 73, chamo Recife na 251, alterno na 3395. Papá na escuta? Positivo. Autorizado o início do reboque? Mantém escuta permanente, Alfa Vitor Papá. Positivo, pergunto se haverá necessidade de reboque para adentrar o pátio principal. Negativo, negativo. Está autorizado já ingresso no pátio principal, reporte ao término. Ok, muito obrigado. Bem, confirmou a aeronave que chamou a torre? Não estou sendo cortada, poderia confirmar novamente? Cinco, cinco, cinco, sete, para Campinas. Ciente da última informação? Afirmativo. Salvador para Campinas, 360 nível autorizado, via Upsilon 16, após Bravo Hotel Zulu, trive após conforme rota. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após bridge, 1208 controle, 5025 transponder. Cinco zero dois cinco. Cinco cinco cinco sete após para posicionamento. Boa noite. O 9161 já está pronto para a cópia. Autorizado São Paulo, Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. Código transponder é o 5027. 5027. E o controle em 120.8. Correto, chama para posicionamento. 5, equipe de São Alexandre, táxi no 161. Salvador, trip 5557 para posicionamento, gate 8. Número 2 no setor, aguarde, 5557. Número 2, trip 5557. Ouro, ouro, meia, ouro, para o táxi. Ouro, ouro, meia, POB, autonomia 0359, alternativa, galera. Táxi via Pati, ainda do ponto de espera, chame novamente nessa frequência para decolar de novo, meia, ouro. Pode. 35557. Autorizado para o estacionamento. Corrigindo, coordeno com a equipe de som, eu chamo para o táxi. Chama lá para o táxi, 35557. Na linha da cola cabeceira 10, vento 140 graus 099. De altímetro no 014. Autorizado via Pátio Índia, pontos de espera, chamando essa frequência novamente para decolagem. Alô, Leão Borgo, Leão Borgo, passa bom dia, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360 da El, Leão Borgo. Senhor, eu tenho 3601, informação Golf, autorização 360, São Paulo, Congonhas. Pronto, tá copiando? Prossiga. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo é o 360, via Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5042 e o controle em 119, corrigindo 120.8. Afirmativo, autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, via Air Force Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após trive, continua a rota do plano de voo. Decola da 10, direita após, saída da El, Lida, após voa bridge, 5042, controle 208, tá 3601. Correto, chama para pushback, acionamento. Chamará. Autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10, vento no 90 graus, 6:19. Decolada aos 3-4, chame agora o controle 120, decimal 8. 08, muito bom dia, 5557, hein? Bom dia, 3557, Léo, Leda. 35557, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360 na Del, 5557. Gol 9 na 61, chame o centro Recife, 1251, alterna no 3395.